arranque para a primeira das duas horas de Orelha Extra. Olá, sejam bem-vindos. O guitarrista de Dublin, na Irlanda, Cyan Nugget, desta vez acompanhado por uma banda, e que banda esta, chamam-se The Cosmos. O último trabalho, Born With The Call, e o arranque para esta mesma primeira hora com o fantástico tema Grass Above My Head. Deixem-se ficar por aí. São duas horas conduzidas por Fernando Cabrita e com aquela que para nós é uma das grandes bandas desde o ano passado, os Fat Whites. Split single com os Stamen Shed. São claro os Fat White Family, Red Hot Beef, Parts 1, 2 and 3. We'll be right back. grows into a soul. Please, baby, let me be the first to know. 'Cause now that I'm taking myself seriously as an artist, maybe they'll finally let me finger my way home. Regresso no passado dia de Natal para os Fat Whites, Wet Hot Beef, as partes 1, 2 e 3, e anteriormente ainda o último trabalho para Sign Nuggets and the Cosmos, Born with a Call. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Was the last day of the year, it was coming down in sheets. I was sitting on the street, soaked through from the sleet. I'd had too much to drink. I called you up and drew you in. I thought I knew, but I was wrong. I showed you around, but everywhere we went reminded me of him. I'd been lying to myself again. I called you up and drew you in. I thought I knew, but I was wrong. Sabem que por aqui há sempre lugar para a Lila Diane, o seu último trabalho, About Farewell. Ficamos desta vez com I Thought I Knew e vamos voltar à Suíça, salvo seja, mais propriamente a Berna, se não nos falha a memória. Lucien Dubuis Trio, com o quarteto Space Dead, do excelente Design Your Future, desta vez. Au revoir. C'est les mecs de la voirie, les potes des géomètres. J'aurais aimé qu'ils se trompent. C'est comme un pansement pour se soigner. Viens derrière mes yeux et regarde. La tête est faite de cases. On déménage des pièces parce que ça sent mauvais dedans. On est assis au salon. Je tire sur ma cigarette, la vis tremblant et mon nez me dit. Je continue à le rincer quand même. Et la fumée coule comme d'une fontaine. C'est la petite marche qui déséquilibre tout le système. Le problème, une chasse de cœur précise cette nuit. Crème de jour. Dans ma chair, c'est plus moi qui conduis. Este triplo ouvido através do Earth Streaming e também podcast, esta é ainda a primeira das duas horas. Ficamos com os franceses Rume, um álbum que começou a ser lançado em 2005, de alguma forma terminado em 2011, mas só editado em 2013. É homónimo para o projeto e por aqui rodaram dois temas, BBF Expulsés e Tompette dans un verre d'eau. So bashia basale paya sa mu walking down the streets of South Africa. Tomorrow, bring back Nelson Mandela, bring him back home to Soweto. I want to see him walking down the streets of South Africa. Música na intervenção social, que está a fazer cada vez mais falta aqui, no caso, através da luta contra o apartheid na África do Sul, a banda sonora do excelente documentário Amandla, Revolution in Four-Part Harmony, continua por aqui a divulgação do mesmo. Desta vez com o Amandla Group, Sobashia Abazale, depois o enorme Hugh Masekela com Bring Him Back Home, Nelson Mandela, mas vamos ouvir ainda Did You Hear That Sound, Dreamtime Improv, por Abdullah Ibrahim. The song comes like this way.

da primeira hora de Orelha Extra com Tim Presley a comandar os White Fence, o álbum ao vivo em San Francisco através da Castle Face Records. Inesquecível foi o concerto dos White Fence em Portugal em maio do ano passado no Primavera Sound. Tão inesquecível foi, principalmente na altura que houve por lá gente a arrancar um bocado de uma vedação branca e a carregá-la pelo recinto fora a gritar White Fence, White Fence. Do álbum referido Live in San Francisco, este é Baxter Corner. Até o fim desta primeira hora, vamos ouvir ainda Honeysuckle Real, Daniel Backman, do último Jesus, I'm a Sinner. Thank you.

A segunda e última parte de Orelha Extra com a dupla britânica Grumbling Fur do seu álbum Glenestra, os dois temas iniciais, Ascatudia e depois Protogenesis, uma espécie de Depeche Mode para o século XXI. E vamos continuar com Ben Wallers e o seu ou a sua mais recente aventura, The Devil. Yeah. for being a bad dad. Silent Roar, Your Penis Makes on the Dance Floor, só mesmo da cabeça de Ben Wallers, com a ajuda de James Edwards e Sophie Politovics, são os The Devil no álbum homónimo. E de volta Rabi Beaini de Albidaia. Vamos ficar, ou já estamos, com Maples and Rocks. Thank you. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na hora extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. Vamos a gozar esta salsa, compay. Upa ya. Traigo mi salsa de verdad. Traigo mi salsa de verdad, pa' que la quiera cumbancha. Yeah. sempre aqui na Orelha Extra músicas em que poderemos dançar ou mesmo só bater o pé, mas há músicas que para dançar são sempre mais intensas e isso ultimamente tem acontecido com temas retirados da excelente compilação Peru Maravilhoso Vintage Latin Tropical and Cumbia. Ficamos com mais dois exemplos, Chango e Su Conjunto, Salsa 73, e depois Paco Zambrano e Su Combo, Mescalina. Ainda a segunda e última hora de Orelha Extra, última já meia hora, até aos minutos finais, e de seguida com Zachary Cale, o seu segundo e último álbum, Blue Rider. O tema vai ser Dollar Day. Is it okay if I lie here a while under the Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. Thank you. You. Hudson e o seu alter ego Moon Wiring Club é o último trabalho, a Fondness for Fancy Ads. Ficamos com Select Yourself e Just My Daguerreotype. Louis Daguerre teria gostado, quase de certeza. E vamos continuar com a inesquecível banda de Mick Collins no final da década de 80. São claros de Gorries, agora em disco ao vivo através de Third Man Records de Jack White, gravações, ou melhor, gravação de um concerto que aconteceu em Detroit, 27 de maio de 1988, chama-se The Sean Tapes, Live in Detroit. O tema... Precisamente, leave him here.

Mats Gustafsson anda absolutamente imparável. Depois do excelente último trabalho para os Fire, regressa agora com os seus dois outros companheiros na aventura The Thing, Ingebrigt Åkerflaten e Paul Nilsson Love. O álbum chama-se Booth e ficamos com o tema que lhe dá o título. Orelhestre de retirada da cassete Man Feelings do Scream Juice foi Spastic Man e até o fim o Is William Oniabor, o tema Atomic Bomb. Tchau, bom ano novo. Like atomic bomb.

explode. I'm gonna explode. I'm gonna explode. Like atomic bomb. Atomic bomb. Thank you.